9 meses me gestando, depois de vários anos me criando. Suas expectativas que contradiz, agora eu bem vestido e você não tá feliz. Minha profissão é traficante, ladrão. Nunca foi seu sonho me ver carregando o tão. A ilusão do crime me corrompeu. Te gritei várias vezes que porra sou eu. Meu amor por você nunca vai acabar. Quer saber o tamanho? Multiplique pelas gotas do mar. Nem eu sei o que contém meu coração. Mãe, mais uma vez eu te peço a benção. Peço desculpas por te fazer chorar, quando na verdade eu queria te alegrar. De ver o armário cheio, geladeira recheada de comida, carne, queijo, goiabada. Depois disso tudo a noite toda era sermão. Não é minha vontade ser escravo de um patrão. Me humilharam o mês inteiro por mixaria, quando de repente ia ganhar a loteria. Mas eu tô ligado, um dia a casa cai e todos os seus conselhos já não adiantam mais. Só quando não tem, você vê o que tá perdendo. Por causa de um mau filho, ela tá sofrendo. Só você me aceita com dinheiro ou sem dinheiro. Agora eu tô ligado, seu amor é verdadeiro. Quem escuta o que eu digo pensa que é exagero, mas amor é só de mãe, único e verdadeiro. Mãe, só por você ainda respiro. Eu te amarei até o último suspiro. Quem escuta o que eu digo pensa que é exagero, mas amor é só de mãe, único e verdadeiro. Mãe, só por você ainda respiro. Eu te amarei até o último suspiro. Seu amor pra mim é muito importante, não me deixa desandar nesse inferno constante. A rua é escola do crime, a cadeia é faculdade. Em cada corredor transborda a maldade. As fotos na parede só aumentam a saudade. Um minuto lá é pior que eternidade. Vários sentimentos rodeiam tua cabeça, o ódio, a maldade e também a tristeza. Não precisa ser preso pra perder a liberdade. Esquecer do amor é mó vazio de verdade. Mas tenho minha coroa pra abraçar todo dia. Amizade sem falsidade, que alegria. Nunca puxei cadeia, mas já pratiquei o mal. Várias fitas, muito adianto, coisa e tal. Quem tá preso não vê a hora de sair. E dá um abraço forte na sua mãe, sua rainha, aquela que sofre. Porque não fez antes de ser enquadrado, ou talvez bem mais antes de estar num caixão lacrado. Você olha pra trás e pensa que é tarde. Fala consigo mesmo que é um covarde. Mas aí, tá ligado, um covarde não consegue erga sua cabeça. Um bom filho nunca esquece da mulher guerreira que te deu o nome. Pois é quem fala agora, minha dona Ivone. Quem escuta o que eu digo pensa que é exagero, mas amor é só de mãe, único e verdadeiro. Mãe, só por você ainda respiro. Eu te amarei até o último suspiro. Quem escuta o que eu digo pensa que é exagero, mas amor é só de mãe, único e verdadeiro. Mãe, só por você ainda respiro. Eu te amarei até o último suspiro.